Invertido a subida da El Leda, após Leda direto Porto Seguro, o controle Salvador. 119.8, aciona 5525. Autorizado Porto Seguro 340, decora na décima da direita, na saída da El Leda, Leda direto Porto Seguro, controle 719.8, o transponder 1777. Cotejamento correto, portão 05, chama pronto, gol no 777. Chamada pronta. Congestionamento TAN 3191, gate 612. Autorizado, TAN 3191, chama táxi. Reportação. Autorizado, Avisa 8487, chama táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi, Avisa Cargo 8487. Gol 1260, Centro Recife, 1286, boa. Abatamos o leque, estamos do Lula, estamos no Centro Recife, 1286, Centro 1245. táxi do TAN 3191, temos 97 a bordo, alternando Campinas, 3:50. TAN 3191, autorizado via pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 1-0-1-4, bom voo. 18.95 no ponto de espera via pátio Índia, 3191. American Airlines 238, stand by your ATC clearance to Miami, flight level 380, stand by. Flight level, so the runway 10 full length, okay? Roger, Bono 777, coordenando com a equipe de pátio. Após a passagem do 767 da AVE, a retaguarda, autorizado iniciando 05, chama táxi. Afirmativo, após a passagem do 767 da retaguarda, chamará para o centro. Autorizado, chamará para o táxi. Salvador, TAN 3895, autorização Guarulhos, o nível 360. Sim, TAN 3895, número 2 para cópia, o nível 340 Guarulhos, só um minuto. Esse é o 360. TAN 36? TAN 3895 é o 36 para Guarulhos? Isso, 360, por gentileza. Paciente. Cargo 487 para o táxi, 2 horas e 34 de autonomia, 02 a bordo, alternando Natal. 8487, autorizado em frente, segunda à direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 1-0-4, bom voo. Ok, segunda à direita Índia, ponto de espera, torre 118.95, obrigado, bom dia, Chicago 8487. Autorizado chegada a Mari, essa para o nível 060. Para o 060, Mike. Mari, 62. Vazeso 4082, autorizado chegada a Mari, desça para o nível de voo 070, redução para 2409. Decolado aos 46, chame o controle 19.8. 98. Salvador Departure, good morning, TMT 191, Bethan 1500 dial. Country 191, with the contact, 1.0360, fly direct to Leda. Fine, Leda, climb at 360-3191. Canaima 255, redução para 2509. Canaima 255, redução para 2509. 2509, na 255. Bom dia, Chicago 8487.00, próximo. Chicago 8486, autorizado a alinhar e decolar, vento 090 graus, 1-62. Decola 1-0, Chicago 8487. Trip 5220, fly direct to Duna. Fly direct to Duna, intersection 55222. TAM 3895, cópia. TAM 3895, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após conforme a rota do plano, decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda direto Bridge, o controle opera em 119.8, aciona 5522. Está autorizado 360. Cotejamento correto, portão 03, chama pronto, TAM 3895. APSA, cargo 8487, decolado aos 49, contate o controle em 119.8. 1198, APSA, cargo 8487, bom dia. 209, plasma 4082. 209, plasma 4082. Controle de Salvador, bom dia, Absa Cargo 8487, decolado, passa 2600. Bom dia, Absa Cargo 8487, contato radar, suba para o nível 370, vou direto para o campo. 370, vou direto para o campo, Absa Cargo 8487. Trip 5220, distante 2000 feet, clinic 101 for, clear the left side, move past 7. Are you calling SWS and down to 2000 5220? 1777, autorizado táxi em frente, segunda direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste no 04, bom voo. Táxi via Índia, no ponto de espera da 10, 118.95, bom, 1014, voo 1777. América 238, ready for coffee. Canaméia 255, informa o tráfego 11 horas a 9 milhas, um Alfa Tango 72, cruzando nível 070, em descida para 2 mil pés, como é? Ok, 270. Canaméia 255, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 0110, seu limite é magnética 0855. Curva à esquerda 0110, minha vez. Sete, autorizado a alinhar e decolar. O vento 090 graus, 15 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, 1777. Azul 4082, preparação para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, seu limite magnética 0855. 020, 0855. Step 5220 to inform, reducing speed now, do it to weather. I'll take a call here. Roger, 3520. Country 191. Contact Recife 1251 or 1325. To Recife 125, 113325, hello? Azul 4082, para sequenciamento, curva esquerda, proa 010. 010, o Canaméia 255 para o curso do localizador, curva direita, proa 060. 060, minha 255. Cargo 8487, Campo Centro Recife, 12685, Alterne 12545. Recife 12685, Alterna 12545, 8487, bom dia. Azul 4082, redução para 1909. Reduzindo para 1909, Azul 4082. Canaméia 255, desça para 2 mil pés, livre LF, porta estabilizada. 2 mil livre LF, minha 2. Controle Salvador, o gol no 777, na saída da EL. Gol no 777, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, vai direto Lida. 340, direto Lida, 1 no 7777. Double ice localizer, 35220. 35220, contact Tower 118, decimal 95. 1895, bye bye. Sané 6200, desça para 4000 país, Kine Gama 014, redução para 2109. 2104, Azul 4082, desça para 3000 pés, Kine Gama 014. 2104, desça para 3000 pés, Kine Gama 014. Descendo para 3000 pés, o Azul 4082. Azul 4082 para o curso do localizador, curva direita, proa 055, reporte estabilidade. Proa 055 à direita, Azul 4082. Cometa 82, bom dia, autorizado, chegada bom, reporte no ponto de descida. Azul 4082, segue tráfego a meia dúzia de milhas, um Alfa 319, reduza para 1809. Reduzindo para 1809, segue tráfego no Azul 4082. Desça para 4000 pés, que negou no 014, cometa 82. Azul 4082, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Descendo para 2000 pés, reportará a Azul 4082. Descendo a 6200, redução para 1909. Descendo ao 6200. Casa passadora, 6255. Sinal 6255, completo sinal de semitorre, 1895. 2895. Dois salvadores, Sinal 6255, boa. 6255, ciente do tráfego, continua aproximação número 2 para pouso. Aguarde, ficha livre. Ok. Para o táxi 202, 965 a moto, 4 horas, altera no galeão. 200, vetoração para sequenciamento, mantenha presente. Proa, seu limite ao custo do localizador. Mantenha presente, senhor. Limite ao localizador, 6200. Fantástico, obrigado. Boa semana. 200, muito bom dia, dono 950, vamos para a cota em Recife. Tente gol 9250, aguarda cota em Recife. Azul 4082, estabilizado na final. Azul 4082, completo final, semitorre, 1895. 1895, boa. 9250 na escuta. Zero on the ground at 1400, vacate the runway, contact the ground control on 1219. Yes, and then 1219 at 35220. Canela 200 para o posto do localizador, curva direita, proa 070. Vista para 2000 pés, livre leve, porta habilitada. Direita 070, desce para 2000 pés, 6200, aguentar a estabilidade. Escuta. Underground 35220, clear the runway. 35220, taxi via Alpha under the first intersection to the left, Kilo, until the apron 3. Alpha Kilo and apron 3, 35220. Check 3, livre pouso na 10, vento 090 graus, 17 nós. Passou e travou, livre pouso, chanela 2, função. Azul 4082, continua aproximação número 2, para pouso, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 4082. Pista 3895, ponto de espera, pista 10, pronto. Mantenha, ponto de espera, 3895. Mantenha, 3895. Posto localizador, 6200. Canela 200, complexo final, chama torre, 1895. 295, bota, bota. Xianer 6255 no solo 03, Iberia à direita, solo 219. 219. Salvador, bom dia, Xianer 6200. 6200, continue a aproximação, informe passando externa com cheque de trem. Mandará, mais 200. O Xané 6255, bom dia, taxi AV Alfa, reporta para ingresso na Juliette. Sim. 3895, quanto autorizado, decola sem casa. Não, negativo, mantenha o ponto de espera. Na 777, na escuta? Na escuta, na 777. Sabe Centro Recife, 1251, Neoterne, 13325. 351-1332, igual na 777. Azul 4082 no solo 05, chame o solo em 1219. 219. 6200, pista agora liberada, autorizado pouso, vento 090 graus, 179. Dúzia, e vai aguardar aí contato visual com a viatura. Follow-me que vai fazer a translada até o portão 08. É, então. Do 4082, taxia via Alfa e reporta para ingresso da Juliette. Via Alfa, reportará para a Juliette. Solo é o voo 9250. Confirme. Voo 9250, aguardando cópia. Tente, confirme mais uma vez o horário do Gol 9250. 9-13. 1-4, 1-3, é isso? Positivo. Ciente, aguarda. Salvador, Clarence, American 238 on Gate 11, with information 5. American 980, stand by 1 minute for copy. O Azul 4082 prossegue Alfa e Juliette até o 01. Tem Alfa Juliette até o 01. American 238 right now. American 238, you are clear to Miami, Kilo Mike India Alpha, flight level 380 via Uniform Zulu 20. After Uniform Zulu 20 until Tango Romeo Sierra, after according to flight plan route, departure from runway 10 after left turn. Momo departure, Mike Oscar departure, and the Flock transition. Fox, Lima, Oscar, Charlie, Kilo transition. Salvador departure frequency 119.8, and the Squawk is 5543. American 238, read back please. Sente, libere na Fox, chame só 1219, lugar. Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra, flying the Nemo departure, Flock transition, departure on 119.8, Flock 5543, American 238. American 238, just confirm your departure will be Momo, Mikey Oscar departure, and the Flock transition. Mike Oscar, departure, flock transition, American 238. America 238, the readback is correct, come back right for pushback and start gate 11. Okay. Paulo, Oceania 6200, escuta. Oceania 6200, taxi avial, pela porta para ingresso da Juliette. Taxi avial, Paulo, 9250 da Gol? 9250. É algum problema com o plano de voo, senhor? Sim, ativo. Tô entrando em contato com o centro Recife agora que eu não recebi o seu plano de voo. Positivo. 182, desce para 2000 pés, autorizado final e suporte estabilizado. Decolado aos 10, semi controle 120, correção 119.8. 19.8, está atrasando 95. Controle Salvador, está 3895, decolou na sua escuta. Boa, está 3895, contato radar, se para o nível 360, foi direto Leda. Direto Leda, 360, está 3895. Santa Juliette, o 6200. Bom, Oceaner 6200, Juliette 04, portão. Livre, ingresso máximo, 104, 6200. Escuta. Chequei com a sala S e a mesma está retransmitindo o seu plano agora para o centro. Só mais alguns minutos para a cópia, ok? Positivo. Tá 3804, essa identificação vai direto ITAP, desça para 3000 pés, QNH1094. Direto ITAP, 3000 pés, 1014, está 3204. Salvador Ground, American 238 on gate 11 has information. Mike, we're ready to push. American 238, make your pushback according to the ground staff and call me for taxi. I understand. Clear to push, call you for taxi, and you said make the pushback. Say that again. With instructions, the ground staff, okay? Clear to push back and start up and report ready for taxi. SoCal, American 238. O 3295 pode vai direto ao bridge? Agora se pode passar o 3295. Obrigado. O 9250, pronto, copy. Pronto, copy. Autorizado Recife, nível 390, via Peruísque 58. Decola da 10 com curva à esquerda, no terceiro saída Puca, transição Caju. Controle em 119.8 e aciona 5573 no transponder. Autorizado Recife 390, Peruísque 58, 510, curva esquerda, Puca, Caju. 119.8573, do 9250. Bom, 9250, correto, portão 2, chama pronto, pushback, assinamento. Já está pronto. Táxi 9250. Chamará para o táxi. Salvador, boa tarde, Lima, diagonal 754, autorizado para chegar da mar e desça para o nível 060. Goma 754, desça para o nível 060, autorizado chegada a Mari. 060, Mari. Mantenha etapa número 3 do Lima Delta Wing. Confirme. Mantenha a etapa número 3 na aproximação, Lima Delta Wing. Mantenha. Estabiliza na LF. Azul 4076, sua identificação, autorizado de chegada a Mari. Desça para o nível 070, redução, reduzindo para 2309, número 5 na aproximação. 070, confirmando já está reduzido 2309, está aqui a aproximação, autorizada a Mari. Cometa 82, completo sinal, some torre, 1195. Completa 14-5895, obrigado. San 3895, Santo Centro Recife, 1251, Nelterne, 13325. 754, informa a velocidade indicada. 259. Tem interrupção para 2309, Loma 754. 2309. Comenta 82 na escuta da torre. Comenta 82, agora na escuta, baixou e travou na quarta milha. Serviço checado, livre pouso na 10, vento 090 graus, 1 menor, comenta 82. Livre pouso na 10, o comenta 82. Para 3 mil pés. 3216, década 30 mil pés, né? Lima Delta Whisky desce para 4 mil pés, que nível 0 no 4. 4.000, 1.800, Lima Delta. Center 4 pode descer para 2 mil pés a presente, considerando a recepção 5 mil etapas. Confirme que chamou controle. Center 1804 pode considerar a recepção de altitude em etapa, descer direto para 2 mil. Livre, Center 1804. Já está 2 mil pés de milhares, está 3804. Está 3296, forma de velocidade indicada. 3296-2509. Lima Delta Whisky, forma de velocidade indicada. 2309. 18.95, ajuste 1014, um bom voo. 1014, Índia Alfa, Ponte Espera, 1895, uma boa tarde, bom trabalho. Go ahead, for American 230. Confirme? Autorizado, repassar a cruzada 1735, Alfa Tantan. Mandou muito. Boa tarde, gol 9250 no ponto de espera pronto. Ali mantém 9250. Ali mantém 9250. No solo 20, táxi na minha escuta até o pátio militar, estacionar a frequência livre. Trolley, manda 20, 070, pro 070, prazo de informação. em cima da frente. Autorizado na Lima Chama Solo 219. O Alfa Tango Tango. Gol 9250. Tá autorizado. Autorizado decolagem 10, vento 090 graus com 16 nós. Decolagem da pista 10, gol 92. Mandar salve inscrição para 2109. 2109, demanda. Abre 2106 para 2000 pés, livre nessa, porta estabilizada. 2106, 2000, reportar estabilizado, 3209. Mandar salve inscrição para 3000 pés, querendo 014. 3000, 1014, demanda. Goma 754, desça para 4 no meu pé, esquina H1 da 014. Libera a recepção em topo? Livre. 4204. Azul 4076, tem condições de reduzir para 2109. 2109, 4076. Tem que reduzir para 2109, desça para o nível 050, azul 4076. 050 agora, azul 4076. Salvador, gol 9250, bom dia. Boa tarde. Gol 9250, contato cadastro, notório nível 390, vou direto pro campo. Direto Puka 9250. Mandar para o WISC para sequenciamento, mantenha a proa 070. 070, lhe manda o WISC. Estabilizado, localizador, com a pista vista da 3804. Da 3804, complexo final, sobre torre 1189. 2905, boa tarde. Mandou, bom dia, tá 3204, baixar de chegada final da 16. 0, limite magnética 0805. Contém 020, zero, pode mandar o vídeo. Negativo, gol no 754, curva esquerda, proa 020. 0020, limite? Magnética 080, Simbra. 080, Simbra, sim. Porém, vai aguardar o táxi da aeronave da América. 076, operação para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limitado pela magnética 080 Fibra. Esquerda, 010, limitado por pela... Magnética 080 Fibra. 080 We'll follow the truck to taxiway India and then the hold point for runway 10. Power on 118.95, American 238. Direita 080, 2000 pés, aposto estabilizado, tem mandado isso. Assiste, pode confirmar o limite para o azul 4076, 080? Magnética 080 de Simbra. A 080 é do outro lado. Negativo, magnética 080 Sintra, VNDB Sintra. Salido. Goma 754, redução para 1809. Goma 754, redução para 1809. 1-8-0, aproximando da magnética 060, Goma 750. 109 limite, magnética 090. 090. Azul 4076, redução para 1809. 80, 4076. Totalmente estabilizado, baixou e travou, 3-2, novamente. 3-2, no meio complexo final, some torre, 1-1-8-9-5. 3-9-5? Afirmativo, 1-1-8-9-5. Obrigado. Salvador, muito boa tarde, Otan, 3-2, no meio. Verdade, 3-2 no meia. Tráfico avistado, número 2 para o pouso, tráfico sede, Airbus 320, companhia, cruzando a cabeceira no 0, aumenta. Aguarde, pista livre, 100 graus, 16 horas. Tem, ciência. Guardando, 3-2 no meia. Azul 4076, confirme. Passando o fio da bike, 260. 754 já passou, magnética 270, mas tem 4000. Goma 754 para o curso do localizador, curva direita, proa 080. Pode descer, 080, à direita, aguardando aqui. Gol 9250, Santo Centro Recife, 12685, alterne 12545. 2685-2545, pode botar. Goma 754, desce para 2000 pés, livre inércia, porta estabilizada. Capturou o localizador, 2000, Palmar LL, 74. Poderia repetir a frequência de Recife com 9250, por favor? 12685, alterne 12545. 2685-2545, obrigado. Estabilizador no lote de mandato 3. Somente táxi Alfa, mantenha a posição em seu táxi Juliette, aguardando para ingresso. Alfa, mantenha a Juliette, 3234. De aproximação, segue tráfego a 7 milhas com Charlie 510 com 120 de grau 5. Informação para o 4076. Para o gol 1754. Está o whisky. Cadê o 4076 para bloquear? Não copiar a informação. O gol 1754, reduza para a velocidade de aproximação, segue tráfego a 7 milhas, um Charlie 510 com 125 de grau 5. Azul 4076, novo limite magnética 1110 de Sintra. Estabilizou visual 10, Lima Delta East. Lima Delta East, completo final, sendo torre 1895. 1895, Lima Delta East. Dois. O TAM 3804 vai tentar a aeronave à esquerda ingressando no pátio 3. Após a mesma ingressa, Juliette 03 ao portão. Gente, após a aeronave, consegue pro gate 3, 3804. Só no Salvador, Chanel 6203, planação mais 5, autorização Vida Leão, nível 3. Chanel 6213, informação November, Galeão, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Peslu 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-19-8 e aciona 5541 no transponder. Chanel 6213, autorizado Galeão. 360, pista 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge. Lopes do Lulo, 0, conforme o plano. 198, controle, 5541, no transponder, Xaner 6213. Xaner 6213, correto, portão 4, chama pronto para o espectacionamento. Marei, muito obrigado, cara. Só Solo boa, 3216, livrou. São 3216, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 02, 3216. Afirmou Alfa Tango Tango, prepara a saída lotada, aguardando cópia. 100 graus, 18 nós, aguarde, pista livre. Aguarda, Lima Delta 3. Olá, 754, está me torrindo no 895. Ah, sim, obrigado pelo trabalho. Ah, Delta Whisky, checa o trem, pouso autorizado, 100 graus, 18 nós, pista 10. Baixar travado, livre pouso, né, mandado. 2 Salvador, boa tarde, bom 74, baixar travado e alerta saída 10. Gente, no 2 para o ponto, só percebe Citation 510, afinal curta aproximadamente a 2 milhas da cabeceira, com velocidade bastante reduzida. Continua agora a liberação. 54. Merca 238, Evan 32, saudou control frequency 120, decimal 8, Evan, 120, decimal 8, American 238. Correction, 119 decimal 8, correction, 119 decimal 8. 19-8, American 238. 8, Xanar 6254, correto, portão 8, chama pronto, pushback, sonamento. Valeu. Cada Mari disparo nível 060. Salvador, American 238 airborne, passing 2400 for flight level 380. American 238, radar contact, climb flight level 380, form departure. Climbing to flight level 380, American 238. Afirmo, 02. Sim, jogou o ataque time for air. Obrigado. 3283, desce para 2000 pés, que negava 0 no 4. Para 2014, olha para o Luther. Negativo. Papa Lima, Delta Whisky, no solo 34, libera direita, via Delta. Afirmativo. Chama o som 219. 219, boa. Salvador, Lima Delta Whisky, quebrou na Delta para aeroclar. Lima Delta Whisky, sente inicialmente táxi via Alfa, mantém a posição de sua táxi Juliette aguardando para ingresso. Via Alfa, mantém na Juliette, Lima Delta Whisky.